dia de lutas e dia de glória. Citicos da vitória. Ah, vejo minha vida correndo, patando no tempo. Não vem ter menos de 24 horas. Menor que vende a droga, joga na mala sacola. Invejoso, invejando a minha vida. Eu piso nele de George. Yeah, headshot. Mais uma letra na ponta da língua da mira. Na minha Glock, recalcado, aponto ela pros inimigos. Pensa que pode, que eu diria, olha só onde eu pude chegar. Vou de Lacoste, o meu nome todos não param de comentar. Ganhei um Oscar, Kevin no trap, no funk virou um Neymar. Uma proposta, vira minha puta, vem que sua vida vai mudar. Yeah, pego os dois de um jeito, fluxo de lambá. Cama na cama, sei que você ama, que ele sapa meu com carinho. Yeah, faço porra da minha droga de arrepiar. Eu diria, olha o Kevin, ele te chama. Na escolta da Lamborghini, a tropa do carro. Yeah, que eu diria o Kevin já particular. Invejo os crutos, não para de se coçar. Invejo os crutos, não para de se coçar. Invejo os crutos, não para de se gozar. Yeah, dia de lutas e dia de glória. Citicos da vitória. Ah, vejo minha vida correndo, patando no tempo. Não vem ter menos de 24 horas. Menor que vende a droga, joga na mala sacola. Invejoso, invejando a minha vida. Eu piso nele de George. Yeah, headshot. Mais uma letra na ponta da língua da mira. Da minha Glock, recalcado, aponto ela pros inimigos. Pensa que pode, que eu diria, olha só onde eu pude chegar. Vou de Lacoste, o meu nome todos não param de comentar. Ganhei um Oscar, Kevin no trap, no funk virou um Neymar. Uma proposta, vira minha puta, vem que sua vida vai mudar. Yeah, pego os dois de um jeito, fluxo de lambá. Cama na cama, sei que você ama, que ele estapa meu com carinho. Yeah, faço porra da minha droga de arrepiar. Wow, eu diria, olha o Kevin, ele te chama. Na escolta da Lamborghini, a tropa do carro. Yeah, que eu diria o Kevin de jato particular. Invejo os crutos, não para de se coçar. Invejo os crutos, não para de se coçar. Invejo os crutos, não para de se gozar. Invejo os crutos, não para de se coçar. Mas fica de inteligência. Se Deus deu dom, então bola pra frente. Cantar foi minha consequência. Recalcado, não vem me tirar. Porque tudo que eu passei, sei que você não vai passar. Se o seu desejo é me incomodar, meu desejo pra você é muita paradia. Pros recalcados que quer me tirar. Tudo que eu passei, sei que você não vai passar. Se o desejo é me incomodar, meu desejo pra você é muita bala de AK. Olha o conforto do banco, banco do meu carro. Veja a puta se pressionando com a vela. Vou te Lacoste, o jacaré vai te mastigar. Tô te amando hoje, minha cama vai quebrar. Eu tô vivendo um sonho. Me desculpa, não tem como acordar. Só que quando vem o pesadelo. Essa hora ele te faz chorar. Sou um menino de quebrada, não acorda o errado. Vacilou na certa cara que você vai ser cobrado. Na justiça da favela não tá admitindo falha. Do pescoço pra baixo caiu o osso do canalha. Fofoqueiro, quero longe, mas bem longe do meu pé. Tem muito sujeito homem, não corre de um qualquer. Zero crime, não importa, o importante é forgar. Tá no giro com os amigos, só os fiel de fechar. Minha família, eu quero bem, nós já cansou de chorar. Hoje a nossa alegria, quem diria ostentar. Tô vivendo uma vida lá em outro patamar. Tem muito invejoso que não para de pousar. Pros recalcados que quer me tirar. Porque tudo que eu passei, sei que você não vai passar. Seu desejo é me incomodar. Meu desejo pra você é uma bala de AK. Pros recalcados que quer me tirar. Porque tudo que eu passei, sei que você não vai passar. Seu desejo é me incomodar. Meu desejo pra você é uma bala de H. Você saudade que quer me tirar. Porque tudo que eu passei, você não vai passar. Destino do menino ganha guerra. Tô no enche do meu saco, novo milionário, menor da favela. Tô tentando me destruir, eu tentando diminuir. Vamos ver quem gasta mais, vamos ver quem chora mais. Vamos ver quem paga mais, ou vamos provar pro mundo que a gente se ama. Vamos ver quem transa mais, vamos ver quem pode mais. Quem é mais sagaz, a gente suando deitado na minha cama a noite inteira. Às vezes quero te ver perto, às vezes quero te ver mais longe. Ainda entendo o meu cérebro, nem o meu sentimento. E muito menos a minha prima, ela tá o problema. Vou tentar me educar aqui nessa canção. Pode mostrar que valeu a pena. Tá com a nossa solidão. Quem sabia se você mudar o que pede da minha pessoa, sobre a nossa paixão. Do amor na porra dessa cena. Minha vida pela sua, eu não troco não. Todo caminho, cabeça, meu foi dado. Humildade, mente erguida e pé no chão. Se envolveu com o maloqueiro da norte, se comendo a droga. Deixa ela louca de balão. Se eu te magoei, eu preço apago. Toda minha angústia, pago com o black do cartão. Meu Deus, mas tem seu barbeiro, tem sua rotina. Só não vai bater de frente não. Tá na sua bota que eu vou no meu olê. Para o campeão, joga do tchê-lê, odá. Mas toma cuidado pra você não se fuder. Fica mais distante que eu vou te deixar. Canso de pedir só pra você me dar carinho. Uma atenção nas horas que eu precisar. Toda minha vida eu costumo ficar sozinho. Acho que sozinho nela tudo vai ficar injuriado, empolgado. Se perde desce cima de mim, sei que meu jeito de largar. Só que cê lembra o que eu fiz, gata que me deixa louco. Sem depender de ninguém, e a sua alma pura. Quero isso mais um pouco, te lembra da minha ex. Balançando o sabor. Então balança a bondade, joga a bunda que tô gostando da sua bunda demais. Então vamos ver quem transa mais, vamos ver quem fode mais. Gosto quando cê me chupa, mas ela partiu. E nunca mais voltou. Que eu tô vivendo proibido, minha vida é um perigo. Foi tão sugando minha energia, só radiado. Fala aqui pro seu menino, o verdadeiro perigo. Aquele que você senta me chamando de amor. Partiu. E nunca mais voltou. Não voltou não. E o Menage foi ela voltou pra sua vida de solidão. Valor nas coisas que tem a ver. O simples da vida é irrelevante. O meu caminho eu que vou escrever. O meu destino é ser gigante. No Vila Ed eu fui nascer. Cresce mais uma estrela brilhante. No J droga eu fui vender. No J eu virei traficante. No J eu vi gente morrer. No J sai minhas imagens funk. E a polícia eu mando se foder. A mídia eu jogo pra bem longe. Se um dia eu já passei sede, vários dias eu já passei fome. Então não me julga porque eu vim de uma conduta favela. Morro por ali, não pago pra ninguém. A sua postura crítica, eu desço me julgar. Eu não sou filha da puta, puta com boca de 100. Assista da rua, quando eu atirar, cê pula vacina na minha quebrada. Isso que é foda, né, man? Acorda essa mula, quem que vai levar a culpa? Eu levo a madeirada do ombro até o microbasse. Eu não uso isso, eu só uso Jordan 1. 2020 a vitória chegou, gata, vamos pra Cancún. Favela chique, mandando salve pra sul. Zona norte, zona leste, oeste, nós é tudo mesma fita. Tudo mesma fita, nós é tudo mesma fita. Nós é tudo mesma fita, nós é tudo mesmo. Certo, acerto, papo é que o errado sai de bico. A melão por causa de que cê tá fazendo da sua vida. Uau. Escolhi o caminho certo, correto. Fui pro funk, revirou minha vida. Graças a Deus. Uau. Nós é tudo mesma fita, nós é tudo mesma fita. Tudo mesma fita, tudo mesma fita. Zona leste, oeste, norte, o sul. Tudo mesma fita. Qual ser humano não falha? E tô vendo meu fim. O fim de um coração que tá pintado de vermelho. Toda vez que ele bate por você, virou uma peça. Vai embora pra China, é melhor que ficar no sofrimento. Voltei pra minha vida de gandaia, de puta e de festa. A dona Valkyra criou moleque cheio de pensamento. E os meus pensamentos criam castelo. Eu te amo, minha véia. É quando tô de coração partido. Passar conselho, filho, vai viver sua vida. Cê é novo, já guarda os novos. Tem um mundo pra conquistar. Tua hora tá chega, cê tá vivendo seu sangue. Não vai sofrer de amor, favor, não dá desconto. Vivi, aprendi a vender droga, troquei vendo música. Mó fase difícil, meu momento de chorar. Pensa que ela não volta até me assusta. Toda mão que eu tinha por você, acabei de matar. E ela partiu. Eu tô parando com a bobeira de mandar flor na sua cara. De relembrar da tua beleza, fiz a canção do Tim Maia. E ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Vou aproveitar os 5 semanas que eu perdi do seu lado. E viver na putaria da rapaziada. Vivi, aprendi a vender droga, troquei vendo música. Mó fase difícil, meu momento de chorar. Pensa que ela não volta até me assustar. Toda mão que eu tinha por você, acabei de matar. Gasta tudo, vai 50 mil no shopping. Conta sua história, época do corre. Ficou milionária, depois ficou pobre. Dentro da Discovery, portando revolução. devolve. Yeah, na época da Hilux. Ela tinha 20 anos. Se paga de drink, tá? E ela vem de pé de pano. Tal da inspiradora do hit do ano. Gosta de favela. E agora ela tá revelando. Eu parei na oitava série. Hoje eu tô administrando. Vê se pelo menos me promete que vai dar valor pros nossos planos. Yeah, e o party na oitava série. Hoje eu tô administrando. Vê se pelo menos me promete que vai dar. Vai pedir artista julgado, todo lacrado, tatuado. Quem diria um dia, hoje ela tá me gritando, me esperando na minha cama e me chamando de amor. Vai pedir artista jogado, todo lacrado, tatuado. Quem diria um dia, hoje ela tá me gritando, me esperando na minha cama e me chamando. Fica perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, perto de mim. Te faço um carinho daquele jeitinho, na pele um cheirinho. Perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, perto de mim. Faço um carinho daquele jeitinho, na pele um tirinho. Na época da Hilux, ela tinha 20 anos. Se paga de 30, e ela vem de pé de pano. Toda aspiradora do hit do ano. Gosta de favela, e agora ela tá revelando. Eu parei na oitava série. Hoje eu tô administrando. Vê se pelo menos me promete que vai dar valor, que vai dar. Na beat artista jogado, todo lacrado, tatuado. Quem diria um dia, hoje ela tá me gritando, me chamando de amor, me chamando. Na beat artista jogado, quem diria um dia. Jogado, quer diria um dia, hoje ela tá me gritando, me esperando na minha cama e me chamando. Fica perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, perto de mim. Te faço um carinho daquele jeitinho, daquele jeitinho, na pele um cheirinho. Fica perto de mim, fica perto de mim, fica perto de mim, perto de mim. Te faço um carinho daquele jeitinho. Gata, tudo vai 50 mil no shopping. Conta sua história, é por causa do corre. Ficou milionária, depois ficou pobre. Dentro da Discovery, apontando o revólver. Não pode mover um dedo. Essas pernas foda, meu. Porque não tem calhas, minha gata. Chega toda só as lágrimas. Porque eu não quero mulher, força lágrima de crocodilo pra mim. Eu tô vendo bem na sua cara. Não me dá papo malandro. Sou sujeito homem. E você, inimigo querendo o meu fim. Eu tô no meu progresso. Trajetão de Lacoste. Um lapo ordinário mamando no banco direito da Porsche. Pode pensar na que é dinheiro. É dinheiro que eu dou. Na minha conta um bilhão. Que a moral é minha mansão. E me chamar de amor. Da Louis Vuitton, bom, faz que me ama. Mas pelo menos me perdoa, que tô doendo o meu coração. Tô fingindo que não ligo não, saudade da minha cama. Tô lembrando de você suado, troca agora o lençol do colchão. Tô solteiro e não quero mais, vida louca, modo correria. Toda vez que eu olho pra trás, vejo que perdi um ano da minha vida. Vamos ver quem fode mais, vamos ver quem gasta mais. Vamos ver quem transa mais, que saudade demais. De uma revoadinha, sou feliz. E quero ver as piranhas sentando na minha pica. Aqui o rei da revoada é o boy, todo mundo sabe. Gata vira bunda e empina. Ela nem sabia o que eu passei, muito menos o que eu vou passar. Quantas vezes por você chorei, quantas vezes tive que chorar. Hoje tenho uma vitória, minha vitória teve que chegar. Quantas vezes eu me lamentei, me desculpa se eu te fiz chorar. Sabe, passei, muito menos que eu vou passar. Quantas vezes por você chorei, quantas vezes tive que chorar. Tive que chorar. Isso que é foda.